Já faz algumas noites que estou sem dormir, na esperança de entender o que aconteceu. Jamais pensei que eu iria me sentir assim. Uma transa, uma noite me enlouqueceu, com a experiência que adquiri na vida, enfim. Não deveria estar me sentindo assim, eu sei, mas sua imagem, minha mente só faz me excitar. Esse desejo, a loucura vai me levar. Depois do sabor do seu corpo senti, desejo toda noite estar junto de ti. Seu corpo todo nu, ali junto ao meu, senti um tesão intenso que me enlouqueceu. Depois do sabor do seu corpo senti, desejo toda noite estar junto de ti. Seu corpo todo nu, ali junto ao meu, senti um tesão intenso que me enlouqueceu. Água, não sei aonde nem como te encontrar. Era apenas uma noite, me fez jurar. Hoje na esperança que você ligue pra mim, vou me iludindo como um tolo. Assim não dá. Na solidão deste quarto fico a imaginar que qualquer dia desses você possa aparecer. Tomo um trago, ligo o som, tento me acalmar. Não aguento, estou a ponto de enlouquecer. Mas ainda encontrarei você, não importa se vai demorar. Tenho fé que vai acontecer. Junto a ti de novo vou estar, vou estar. Esse desejo que há dentro de mim, no seu gozo eu vou afogar. Essa loucura tem que ter um fim. Em paz de novo quero ficar. Depois do sabor do seu corpo senti, desejo toda noite estar junto de ti. Seu corpo todo nu, ali junto ao meu, senti um tesão intenso que me enlouqueceu. Depois do sabor do seu corpo senti, desejo toda noite estar junto de ti. Seu corpo todo nu, ali junto ao meu, senti um tesão intenso que me enlouqueceu. Sei que será impossível ter você só para mim. Não me importa, já saquei, tem que ser assim. Só uma noite ao seu lado me basta passar. Esse tesão incontrolável eu preciso, preciso matar. Depois do sabor do seu corpo senti, desejo toda noite estar junto de ti. Seu corpo todo nu, ali junto ao meu, senti um tesão intenso que me enlouqueceu. Depois do sabor do seu corpo senti, desejo toda noite estar junto de ti.